Filho da puta, aprendi tudo do jeito que me ensinou. Coração petrificado, Glock no doutor, vê o refém queimando vivo e dá risada. Sem anestesia, arrancar seu dedo com a navalha. Fechar o carro forte, atirar de AR-15, fusão da alma lote, herói não sobrevive. Aprendi que o alarme da mansão é piada. Resulta empregada amarrada velório na sala. Seu adversário do traficante da rua de baixo. No sangue, a vitória, status pro reinado. Sem boi pra rica, admite seu bicho moscando na avenida. Vai relógio, carro, manda vaca pro legista. Não tenho futuro, não sou jogador. Sou na cena do crime, o principal ator. Boy, quando ouvi assalto, não precisa chorar. Apenas são teus cães adestrados pra matar. Tá, tá, tá, vem escutar. Aqui são teus cães adestrados pra matar. Tá, tá, tá, vem escutar. Aqui são teus cães adestrados pra matar. Tá, tá, tá, vem escutar. Aqui são teus cães adestrados pra matar. Tá, tá, tá, vem escutar. Aqui são teus cães adestrados pra matar. Como bom aluno, tô fumando crack. Trocando tiro com gambé do The Nike. Sem negociação, comigo é só terror. Não cumpriu minha exigência, vítima sente a dona. Agência bancária, vou tirar nota. Se o gerente não colaborar, pá, pá, miolo no ar. Minha formatura vai ser regada a champanhe. Com filho vendo, eu atirando na cabeça da mãe. Se eu for preso, a técnica de fuga tá apurada. Fogo no 213, várias estiletadas. Vou com o diretor pra frente da câmera da Globo. Fazer o cachorro chorar, pedir socorro. Seguidor do diabo da sua cartilha. Inimigo do estado, ceifador da classe rica. Primeiro da classe, orgulho do professor. O cão pronto pra matar, que o Brasil adestrou. Tá, tá, tá, vem escutar. Aqui são teus cães adestrados pra matar. Tá, tá, tá, vem escutar. Aqui são teus cães adestrados pra matar. Tá, tá, tá, vem escutar. Aqui são teus cães adestrados pra matar. Tá, tá, tá, vem escutar. Aqui são teus cães adestrados pra matar. Entendi que não é justo eu na caixa de papelão. Enquanto um boy tá de Ferrari, o outro é dono de avião. Papai Noel, eu não sou um bom menino. Eu busco o conforto através do latrocínio. O vídeo vai ser 157. A TV um furto, panetone da ceia. Fruto de um furto no vestibular do inferno. Deixam claro que sua ascensão vem na queda do empresário. Por isso eu vou pra moto, enquadrar teu carro. Atirar no teu peito, arrancar o motor, queimar carcaça no mato. Botar 5 gramas pro moleque no condomínio. Pra ele ser meu cliente doente, até o suicídio. A filha roda a banca, cheira todas a danceteria. E ainda o cu de Aldi quer pagar de moralista. Ladrão bom é o que a polícia matou. Esquecendo que aqui é o cão que ele mesmo adestrou. Tá, tá, tá, vem escutar. Aqui são teus cães adestrados pra matar. Tá, tá, tá, vem escutar. Aqui são teus cães adestrados pra matar. Tá, tá, tá, vem escutar. Aqui são teus cães adestrados pra matar. Tá, tá, tá, vem escutar. Aqui são teus cães adestrados pra matar. A aula termina na cela fria da delegacia. No povo contra povo, carnificina, chacina. Te dão ódio, motivo, fuzil. Pra você da fuga mil, tomando tiro da civil. A lavadeira imigrante, a que sempre chora. Vendo o filho sangrando na porta giratória. O refém tá carbonizado, porque o sistema quer. Porque eu só existo quando dou tiro na mulher. Ou quando eu apareço sanguinário no noticiário. Arremessando a cabeça de outro presidiário. Toda vez que o avião do boy traz um fuzil na viagem, nasce mais um louco selvagem pra te fuzilar na garagem. Fui adestrado pra roubar seu dinheiro, velha. Não pra encher a panela, mas pra ter carro, fuma pedra. Sem espanto, puta, história normal na favela. Pra esquecimento, uma sequela. Astro do Linha Direta. Tá, tá, tá, vem escutar. Aqui são teus cães adestrados pra matar.